Começa agora, Santo Podcast com Felipe Barreto e Marvin Lucy Sobi. Olá, meu nome é Felipe Barreto e hoje eu fui em uma jornada mundial. Aqui é o Marvelous. Gastar dinheiro público com a orgia do carnaval pode, mas com a JMJ não pode, tô sabendo, viu? Então, galera, é o seguinte, a gente vai falar sobre a jornada mundial, tudo o que aconteceu até agora, toda a história da Jornada Mundial da Juventude, onde se iniciou, quem que deu o start pra isso daí, e algumas curiosidades sobre todas as jornadas que aconteceram. Beleza, então? Queridos jovens, isto quer andar com vocês. Então, galera, vamos lá. Jornada Mundial da Juventude, JMJ, é um encontro de jovens que ocorre algum ano aí, definido pela Santa Sé. Normalmente no Domingo de Ramos, né? Isso. O que acontece? Ela é uma Jornada Mundial da Juventude. Existem alguns anos em que ocorre a nível mundial. Isso quer dizer o quê? Que todos os jovens do mundo que tenham vontade de participar da Jornada Mundial da Juventude, eles se deslocam para um lugar onde foi definido pelo Papa. Fora isso, existem alguns encontros anuais, que são a nível diocesano. Então, assim, a diocese, a arquidiocese, marca esses encontros com os jovens da sua diocese, que é o mesmo encontro que está ocorrendo no mundo inteiro, só que de vez se deslocar para um lugar, que nem, por exemplo, foi no Rio em 2013, que nem foi agora, alguns dias atrás, lá na Cracóvia, ocorre dentro da diocese. Então, assim, pode ser que no ano que vem, se você procurar, você tem esse encontro, essa Jornada Mundial da Juventude dentro da sua, dali na sua diocese que você participa, não precisando se deslocar para fora do seu país ou para outro estado, alguma coisa assim. Então vamos lá, vou começar falando sobre quem que criou isso daí. Essa Jornada Mundial da Juventude, ela foi fundada pelo São João Paulo II em 1984. Ele convidou os jovens para ir a Roma. Em 84 ocorreu, digamos, um pré-encontro dos jovens. Em 85, que foi considerado o Ano Internacional da Juventude, que foi quando realmente se iniciou essa jornada. Teve o Jubileu dos Jovens, né? Duas coisas foram importantes para dar início na JMJ, né? O Ano Internacional da Juventude e o ano anterior, que foi o Ano Santo da Redenção, né? Em 84. Foi até interessante que o João Paulo dedicou uma carta apostólica aos jovens, anunciando a primeira JMJ, hein? Né? E aí, então, no dia 20 de dezembro de 85, estabeleceu-se a Jornada Mundial, que foi durante o encontro de Natal. O São João Paulo II disse aos cardeais e aos trabalhadores da Cúria que queria que a Jornada Mundial fosse organizada a cada ano no Domingo de Ramos, o encontro dos diocesanos. Entretanto, a cada dois ou três anos deveria ocorrer o encontro internacional em um lugar escolhido por ele mesmo. Ou seja, quem define o lugar aí, o próximo encontro, é o Papa. Então, desde o dia 20 de dezembro de 85, que se dá essa Jornada Mundial da Juventude. Tem ideia, Marvelous? Qual que é o objetivo da JMJ? A grande ideia mesmo foi de reavivar a chama dos jovens, de fazer com que as pessoas de vários continentes elas vivam de uma espiritualidade, um momento único, que é através da JMJ, né? Uma das ideias principais aí da Jornada Mundial da Juventude é viver a unidade da igreja. Então, quando ocorre essa jornada internacional, eles estão ali se confraternizando, tendo aquela convivência como comunidade, como igreja mesmo. E como o Papa definiu aí em 85 que todo ano ele queria que fosse, que tivesse a Jornada Mundial da Juventude diocesana e a cada dois ou três anos a internacional, em 1986 foi quando a gente teve a nossa primeira Jornada Mundial da Juventude, que ocorreu em Roma, e o Papa que estava presente era o São João Paulo II. Tipo, 86 foi quando o ano que eu nasci, que foi quando ocorreu a primeira jornada, né? E assim, cara, tu tava nascendo, meu. Não, assim, o que eu tenho de informação é que eu pesquisei, que nem, por exemplo, o tema é: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Versículo 15, obrigado. Que é a mensagem do São João Paulo II aos jovens na ocasião do Ano Internacional da Juventude. Que aconteceu em Roma, né? Na Itália. Isso. E timidamente começou com 350 mil pessoas, né? Por volta disso. Só 350 mil, né? Só isso. Só essa meia dúzia de gente. Aí, a próxima Jornada Mundial da Juventude foi em 87. Na Argentina. É um ano. um ano depois em Buenos Aires, na Argentina, que também teve a presença do Papa São João Paulo II. Isso, a primeira que, assim, onde que já se deslocou, assim, né? E aí começou, foi a primeira fora de Roma, né? Então foi aqui praticamente vizinho aqui nosso, né? Dá pra gente, se a gente quisesse, daria até pra ter ido de carro na época. Que, meu, tipo, sem contar que naquela época não tinha comunicação que tem hoje, né? É. Que nem, como que chegava essa informação, por exemplo, nas comunidades, nas paróquias do Brasil e de qualquer outra região? É, exatamente. É um negócio a se pensar, né? Que nem hoje o pessoal coloca na internet e todo mundo fica sabendo, mas e naquela época? É, qualquer espirro que você der na internet, hoje em dia o mundo sabe, né? E na época, né? Na época devia ser... Eu não consigo imaginar como as igrejas se comunicavam, né? Será que era telegrama? Cara, vai saber como é que funcionava. Tipo assim, ó, no Ângelus de hoje o Papa falou sobre isso, isso e isso. Como é que a igreja, por exemplo, a Diocese de Mogi sabia disso? É verdade, é complicado, cara. Era um negócio a se pensar. Eu não conheço muito do que ocorreu em Buenos Aires, não conheço ninguém também que foi lá na jornada mundial. E também a única informação que eu tive aí é o tema dessa jornada, que o tema é Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Então, no segundo encontro aí, já falando do amor de Deus e a confiança que a gente tem que ter nesse amor, né? Uhum. É, por falar nisso, vale a pena reforçar que melhorou um pouquinho, hein, dessa de Buenos Aires, o público. Acho que deu cerca mais ou menos de 1 milhão. É, esse daí já teve bem mais gente, né? É, foi bem mais gente, né? Então, e, meu, 1 milhão, reuniu 1 milhão em 87. Se você for pensar, hoje a gente até que tem facilidade de voar e tudo mais. Naquela época, cara, Não era pra todo mundo. É, e imagina, tipo, trazer 1 milhão pra Buenos Aires em 87. Meu, deve ter sido coisa linda, cara. A próxima, então, foi na Espanha, nas... cidade de Santiago de Compostela. É, e o tema dessa jornada mundial foi Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida, João 14:6. O que dá pra falar? Que nessa cidade está o túmulo de São Tiago, que foi um dos apóstolos de Jesus. Teve uma missa de domingo também, eles recolheram dinheiro pra ajudar as pessoas da Bolívia, da Índia e da Tanzânia. Uhum. E é isso, e teve um hino, e o hino é Somos Los Jóvenes de 2000. Depois de 89, a gente vai para 91, que aí tivemos na Polônia. E o tema foi Vós recebestes um espírito de filhos, Romanos 8:15. Não, o público foi show de bola. Em Santiago, né, foi só 600, por volta de 600 mil. E na Polônia, cara, 1,5 milhão, 1,8 milhão, entendeu? Quebrando o recorde que até então era 87, em Buenos Aires, 1 milhão de pessoas. E chegando agora quase 2 mil, né, de público. Tem alguns detalhes aí, né, que essa foi a primeira jornada mundial na Europa. Exatamente, logo após a quebra do muro de Berlim, né, que era o... Isso, foi a primeira jornada mundial da juventude em um local da Europa que havia sido liberado do comunismo. Exatamente. Assim que foi liberado, tiveram já uma jornada mundial. E vale a pena reforçar que... É, nessa época aí, do muro de Berlim, havia pessoas que não podiam se comunicar com a outra. Esse aí foi praticamente o primeiro evento que fez com que as pessoas divididas por esse muro pudessem se encontrar num grande evento, como aconteceu, né? Sim, o que mais que ocorreu? Na Polônia, foi a terra de Natal onde já nasceu João Paulo II. Os jovens se reuniram aos pés do santuário de Nossa Senhora, que é a rainha da Polônia, e João Paulo II... falou para os jovens: por fim, a igreja na Europa pode respirar livremente ambos os pulmões. É. Essa jornada também teve um hino, que eu não vou conseguir falar o que tá escrito, mas a tradução é Abba Pai, na língua polonesa. Pode crer. Isso, que é o hino oficial dessa edição e tornou-se uma música popular entoada por sucessivas gerações de fiéis ao redor do mundo. Depois dessa, a gente vai para 93, que foi nos Estados Unidos, em Denver, e também o Papa João Paulo II esteve presente. Que pra mim é o melhor hino. Que é o One Body. Se eu não me engano, é um corpo a tradução do hino. E a frase tema é Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Foi a primeira jornada mundial que foi mais de 2 dias. Até então, de 85 a 91, a jornada sempre durava 2 dias, 3 dias, uma coisa assim. Essa em Denver, ela foi a que durou acho que 5, 6 dias, uma coisa assim. E também a Via Sacra, foi a primeira edição que a partir de 93 é que tem a Via Sacra, que agora tem todas as JMJ. Sim, também nessa época, estavam vivendo muito aquele sonho americano de ter bastante poder em dinheiro e tudo mais. O Papa recordou aos peregrinos que a fonte da vida e a felicidade com a fidelidade a Jesus, e não os bens materiais. Bens materiais, pode crer. O Papa também lembrou muito os jovens que, para eles não terem medo de sair nas ruas ou em locais públicos, e fazer como os primeiros apóstolos faziam, que era o momento de anunciar Jesus para todos os cantos. Numa época que o mundo começava os novos rumores de guerra, né? Então os Estados Unidos começou a ter muito problema com terrorismo, essas coisas assim. Isso. Então, assim, a igreja indo aonde as pessoas precisam de auxílio também, né? E assim, querendo, no caso não seria um auxílio material, mas é auxílio de salvação mesmo, de perceber que não é só o dinheiro que é importante, mas também o amor de Jesus, a fidelidade a ele. É, exatamente. Numa época onde que se havia muita disputa por petróleo, ficou aí a mensagem aí. Não sei se eles assimilaram muito bem, mas deveriam ter repensado melhor, né? Recado foi dado, né? É, recado foi dado. Queridos jovens, Cristo quer andar com vocês. Então vamos lá, o próximo. Tem informação aí, Marvelous? Essa foi o novo recorde. 4 milhões de pessoas. Foi em Manila, na Filipinas, em 95. O tema desse ano foi "Tal como o Pai me enviou, eu vos envio". O hino "Tell the World of His Love", que significa "Diga ao mundo do seu amor". E um fato interessante, né? Não sei se é interessante, mas pelo menos aterrorizante. Em 93, foi o primeiro ataque que a Torre Gêmeas teve. Foi um carro que explodiu no subsolo, tá, uma parada assim. E o que um dos envolvidos nessa explosão que teve nos Estados Unidos, no World Trade Center, no primeiro atentado, esse cara, olha só, hein, ele planejou o assassinato de João Paulo II. Né? Sabia dessa? Não, não sabia não. Pra isso aí é novidade pra mim. É uma prática, né, do terrorista, explodir coisas, né? Ele explodiu lá no World Trade Center e ele planejou explodir o Papa Móvel. Aí ia colocar um comparsa dele lá, vestido cara de padre, e aí ia mandar João Paulo, Papa Móvel, todo mundo ao redor ali, mandar todo mundo pros ares. E o que mais me admira é que os caras conseguiram descobrir isso 4 dias antes do evento. Né? Passou perto de novo, né? É. A mão de Deus mais uma vez, né? Verdade, quando Deus opera, não tem como, né, cara? E vamos falando um pouco sobre as Filipinas. O Papa, ele escolheu as Filipinas e, assim, no continente asiático, a Manila e... no caso da Filipinas, é o único país católico da Ásia. Pelo o continente é um dos maiores que se tem na Terra e só tem esse país católico que é a Filipinas. Que justifica os 4 milhões, mais de 4 milhões. Exatamente. E nessa jornada, ele ia fazer a visita papal, como representante da Igreja Católica, e já aproveitou e fez a Jornada Mundial da Juventude no mesmo local. Já aproveitou e já... resolveu o que tinha que resolver. Perguntaram pro Papa, durante esse evento, 4 questões. A primeira foi: o que você espera de nós anunciando a Jornada Mundial da Juventude? A segunda pergunta foi: por que você nos pediu para atravessar o mundo inteiro? A terceira pergunta foi: será que temos cumprido sua expectativa? E a última: o que mais devemos fazer? O Papa João Paulo II, ele não só respondeu, mas entrou em um diálogo espontâneo com os jovens, intercalado com cânticos que continuou na noite seguinte. E durante a missa da missão, ele falou para os jovens: como Jesus vos envia? Ele dá-lhes, em vez disso, graça à verdade. Ele vos envia com a mensagem poderosa de seu mistério pascal, com a verdade da cruz e da ressurreição. Isso é tudo que ele dá. Isso é tudo que vocês precisam. O que eu posso dizer, cara? Deve ter sido muito, muito louco ficar, tipo, num evento e o Papa batendo conversando com jovens, né? É até um pouco fácil imaginar, né? Porque você tem a ideia de um papa que é tão distante, né? Um papa que você só vê na TV e tal. Já imaginou ali de frente, ali com João Paulo II, que, cara, ele já mostrava que ele não seria um papa qualquer pelas coisas que ele fez durante o seu papado. Hoje a gente tem Paulo II, a pessoa que tirou essa coisa da pessoa intocável, sabe? Da pessoa que não é todo mundo que chega próximo, né? Ele foi o papa que mais viajou, que mais... Eu costumo dizer que ele foi o papa que mais fez pontes, né? Então eu acho que esse relato aí já mostra que ele não queria ser um papa celebridade, né? Sim. Ele queria ser um papa, como acabou sendo, né? Um papa do povo, né? É, e uma coisa marcante que eu tenho, assim, na minha memória do Papa João Paulo II, era que todo país que ele chegava, a primeira coisa beijar que ele fazia era ajoelhar e beijar o chão. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que eu tenho na minha memória, que toda vez que ele descia de um avião em alguma terra nova, a primeira coisa que ele fazia era isso. Vamos lá, então. Depois de 95, tivemos em 97, na França, Paris, com o tema Mestre, onde moras? Vinde e vereis. E o hino foi... Vamos lá. O nome em português é Mestre Senhor... Veio até nós. O que já aconteceu? Por que foi importante também essa jornada mundial? É que faltava um ano para celebrar o jubileu de 1500 anos do batismo da França. E então, assim, foi um símbolo de crise e fé na Europa. A preparação do Encontro de Juventude foi acompanhada pelo eco de uma questão dramática, a qual João Paulo II perguntou em Paris em 1985. França, filha mais velha da igreja, o que você tem feito com o seu batismo? Nossa, já... eu acho que a França tremeu na base, né? Porque se eu... Não precisa ser o seu papa, não, mas se perguntar pra mim o que eu tenho feito com o meu batismo, cara, eu ia me borrar todo na frente dele, porque... Olha o negócio... O que responder nessa hora? Né? Não, é meio complicado, cara. Porque assim, para pra pensar. Você batizado na Igreja Católica, o que você faz com o seu batismo? Agora imagina o Papa perguntando isso pra um país. É mais fácil falar o que a pessoa não faz com o seu batismo, né? Porque, olha, cara... O João Paulo tem esse jeitinho, né? Assim, esse jeitinho... Tinha aquele... Melhor, né? Tinha esse jeito simpático, mas que incomodava nos dizeres dele. Eu não sei se é só comigo, tá ligado? Verdade. Mas eu... De todos os papas, eu percebo que assim, não é só o João Paulo II. É, que assim, teve João, que eu acompanhei, né, durante em vida. Foi João Paulo II, o Papa Bento e agora o Papa Francisco. Ah, cara, eu não sei, mas eu acho que o que mais, assim, causa mais impacto, João Paulo II, cara. Então, não, sim, com certeza, mas assim, os três papas, eles têm um jeito de falar que te incomoda, sabe? Te bota pra pensar. Ou que nem, por exemplo, o Papa João Paulo II era o papa que eles consideravam amoroso, que era o papa, que até falavam que era o papa pop, né? Apesar de ele nunca ter querido fama, acabou ficando conhecido assim. Já o Papa Bento XVI, ele já foi o Papa, o estudioso. É, né? Mas a gente falando de palavras que ela mexe com a sua zona de conforto, acho que as palavras de João Paulo, nossa, ela impactava mais. Ela impactava, O Papa Francisco, eu sinto assim que as coisas que ele fala é uma lógica assim que você fala assim, caramba, é verdade. Sabe? Mas o papo do João Paulo incomoda, assim, que ela fica assim, parece que ela é que nem se eu pegar uma marreta e bater no sino, sabe? É verdade. Ela fica ecoando. Então, assim, na minha opinião, né? O Papa João Paulo tinha esse diferencial, assim, cara. E o que aconteceu que foi interessante nessa jornada também, cara? É, os organizadores temiam que poucos jovens respondessem ao convite do Papa para a jornada mundial. E o que ocorreu foi que nos encontros centrais, que reuniram 3 vezes mais a quantidade esperada. Então, por exemplo, se eles estivessem esperando 1 milhão, se reuniram 3 milhões lá. Mas foram tudo isso? Então, eu não sei quantos foram, mas o registro que eu tenho aqui é de que foi 3 vezes mais do que eles estavam esperando, né? Eu também não achei nada, assim, foi a única jornada que não tem número exatos, né? Mas diz que pelo menos 1 milhão de pessoas tava garantido, entendeu? Outra coisa também que ficou marcado foi a visão dos jovens lotando o hipódromo de Longchamp e os 36 quilômetros de uma corrente de jovens que envolveu Paris foram testemunhos da fé e que marcaram a história. Esse encontro também, essa Jornada Mundial da Juventude também teve o Dia das Dioceses, que foi aqueles encontros que ocorrem, que tem catequese e tudo mais, e que não ficam só na região central do evento. Então eles vão para as comunidades também e tem o convívio com as comunidades locais, né? Uhum. Isso daí também começou a ocorrer na França. Depois de França, voltamos para Terra-mãe, Roma, Itália. Voltou bem, mais de 2 milhões e meio de pessoas. A próxima Jornada Mundial da Juventude ocorreu no ano 2000, em Roma, Itália, com o Papa João Paulo II. E o tema foi: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, versículo 38 e 39. O ano perfeito, né? O ano de comemoração, o ano de festa para a Igreja Católica, né? Sim, com certeza. Que foi o comemorado o jubileu do ano 2000, né? Os 2000 anos desde o nascimento de Cristo, né? Isso. O Papa convidou os jovens para Roma e escolheu como tema, como explicou, a frase que o apóstolo João descreve o profundo mistério de Deus feito homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele falou para o público: queridos amigos, no alvorecer do terceiro milênio, eu vejo em vocês os sentinelas do amanhã. E lembrou-lhes que é impossível ser testemunha da fé sem ter raízes nela. Portanto, no limiar do novo milênio, os participantes da Jornada Mundial viajaram por Roma seguindo os passos dos primeiros cristãos. Eles fizeram peregrinações ao túmulo de São Pedro, confessaram sua fé no Circo Máximo, onde os cristãos dos primeiros séculos morreram por causa da fé, e se reuniram em frente à Basílica Lateranense, o primeiro templo cristão, para ouvir o testemunho pessoal de fé feito pelo Papa. E o que é interessante dessa é que foi marcada pela espontaneidade, né? Mais uma, assim, João Paulo, assim, cada vez mais espontâneo, assim, cada vez mais acessível, assim, sabe? Se percebendo um Papa à vontade com a jornada, né? E foi onde que foi introduzido o ícone de Maria, que é onde que em todas as jornadas tem. E a cruz da juventude. A cruz vem desde 85. Certo. E em 2000 é que passou a fazer parte também o ícone de Maria, né? Sim, sim. Então, assim, uma coisa também que eu gosto muito dessa Jornada Mundial é o hino. A música Emmanuel, eu acho que é uma das músicas mais bonitas que tem das Jornadas Mundiais que já ocorreram até hoje. Essa música, eu conheci ela quando com a comunidade católica Palavra Viva. E, meu, é a coisa mais linda essa música, cara. Eu não sei nem mais o que falar dela. A melhor de todas? Eu considero. Eu sinceramente considero. É, nada a dizer. Pra mim é de 93, mano. Então, a de 93 eu também acho bonita pra caramba. Mas você, assim, prefere a de 2000. Isso, não só pelo encontro, pela jornada mundial, mas pelo que ela me pela lembra, recordação. Sabe? Pela lembrança que eu tenho da música. Isso. Do que eu já vivi, de onde eu já A música é interessante, a música tem esse poder, né? Às vezes ela te marca, pode falar de qualquer coisa, mas a música ela te marca pelo momento especial que você tá vivendo. É interessante isso. É verdade, né? Então, assim, essa jornada foi uma jornada também que compareceu bastante gente. Depois aí a gente teve uma diferença só de 2 anos pra próxima. Até então a gente tava vindo com uma diferença de praticamente 3 anos. Então a próxima foi em 2002, em Toronto, no Canadá. Foi a última jornada mundial que o Papa João Paulo II participou. Mas a próxima, a de 2005, o João Paulo, ele preparou ela toda. Ele só não pôde assumir, né? Mas fala aí a de Toronto. De Toronto teve o tema Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O hino é Light of the World, Luz do Mundo, o hino tema da Jornada Mundial. E a curiosidade é que ocorreu a 550 quilômetros de Nova York, pouco mais de 6 meses do ataque às Torres Gêmeas. Então, também foi uma preocupação que tiveram, foi o terrorismo, né? Se ia acontecer algum ataque, se não ia. Nessa Jornada Mundial da Juventude, eu conheço algumas pessoas que foram. Tanto que teve uma história que um amigo meu que tava andando no Canadá durante a Jornada Mundial, uma pessoa gritou: e aí, professor, que ele dava aula de violão na igreja. Encontrou uma aluna que ele deu aula de violão lá em Toronto, que ele não via fazia uns 3 anos. Encontrou na Jornada Mundial da Juventude. Muito pequeno, hein? Né? Mas ele se dava bem com ela, né? Sim, se dava bem. Caraca. Vendo pra ela, tava ferrado, né? Ela, né? Ia, verdade. Ela ia achar ele, olha só. É. O Muma... É uma coisa a se pensar também. É por isso que é bom fazer as coisas certas, véio, porque dá uma zica dessa daí. É que nem, né, nessa parte aí é uma coisa boa, né? O cara encontrou uma ex-aluna a quanto de distância do Brasil, né? E foram se encontrar lá, sem saber, sem nada. E, verdade. De repente a pessoa pronta por aí, ó, fica aí uma dica aí que o mundo gira, não, meu irmão. O mundo gira. Então, o mundo gira. Não apronte, porque um dia será pego. Nós que acreditamos em Deus, a gente sabe que sempre tem alguém olhando pela gente. Na pior das hipóteses, vai ser Deus. Vai querer que Deus fique olhando pra você, fazendo coisa errada ou não? Fica a dica aí, pessoas. Complication, hein? Né? Então vamos lá. Falando da jornada mundial, houve inovações. Pela primeira vez usaram o nome Festival da Juventude. E os moradores de Toronto tiveram uma experiência incrível. Foi também o Ministério da Via Sacra, que foi organizado nas ruas de um dos bairros comerciais. O Santo Papa não só explicou aos peregrinos a profundidade das bênçãos evangélicas, mas também ao final do encontro passou a uma tarefa: vocês são a nossa esperança, os jovens são a nossa esperança. Não deixe que a esperança morra. Apostem suas vidas nele. Nós não somos a soma de nossas fraquezas e fracassos. Nós somos a soma do amor do Pai por nós e nossa real capacidade de tornar-se a imagem do seu Filho. Exatamente. Papa João Paulo II, ele com aquele seu jeito de tocar profundamente com palavras, né, cara? Mandando sempre muito bem, né? É, ele vira pros jovens e fala, meu, não desanima, vocês são a esperança, vocês são o futuro. Apesar de ter fraqueza, apesar de tudo, lembre-se sempre que do amor de Deus, pra tentar seguir o exemplo de Jesus e a imagem de Jesus também. É, se você for pensar, é uma coisa que bem profunda, né, cara? Como tudo que ele fala, né? É, pensem a respeito disso. Se você tá conseguindo viver o amor de Deus, a imagem e semelhança de Jesus Cristo ou não? A próxima, então, vamos para a próxima. A próxima é de 2005, que foi na Colônia, na Alemanha. Essa já foi a primeira Jornada Mundial da Juventude, no qual o Papa Bento XVI participou. Foi a primeira do Bento XVI e 4 meses antes João Paulo veio a falecer, né? Sim, que até depois ficar em dúvida se ia continuar a Jornada Mundial ou não. Exatamente. É. Se o Papa ia continuar participando das Jornadas Mundiais da Juventude ou não. Começou a levantar vários questionamentos a respeito, né? É, e graças a Deus não optaram por continuar, né? Que acabou sendo isso. A primeira viagem de Bento XVI, a viagem internacional, né? Isso. Foi a primeira vez, que hoje é um dos pontos mais altos, que é a adoração eucarística. Que é chamado de vigília, né? Que ocorre no sábado. É, exatamente. É o momento mais lindo da Jornada Mundial hoje em dia, entendeu? E foi a primeira vez que ela aconteceu. Sim, e esse daí a gente já tem mais registros, como, por exemplo, países que foram representados pelos jovens. Foi contabilizado 197 países na Alemanha participando da Jornada Mundial da Juventude. É, onde nas primeiras a gente tinha lá poucos países, né? Em torno de 20 países... coisas assim, e estamos aí chegando a esse número maravilhoso, né? Sim, o tema dessa jornada foi Viemos Adorá-lo, Mateus 2:2. O hino também significa a mesma coisa, Venimus Adorare Eum. Foi chamada pelo cardeal Joachim Meiners a primeira Jornada Mundial da Juventude dos dois papas, porque ela foi convocada pelo Papa João Paulo II e foi presidida pelo Papa Bento XVI. Exatamente, que primeira JMJ dele no país dele. Olha só que legal. E na Colônia, além da participação dos eventos tradicionais da jornada, os jovens fizeram uma peregrinação à catedral em que as relíquias dos três reis magos estão guardadas. Foi também onde o Papa Bento XVI, inspirado pelo tema do encontro, deu aos peregrinos um presente que hoje permanece na Jornada Mundial da Juventude: a adoração ao Santíssimo Sacramento na Vigília de Sábado. Então foi a primeira Jornada Mundial da Juventude que não teve a presença física de João Paulo II. Mas ele estava presente não só nas mentes dos peregrinos, dos jovens que compareceram, mas também com um grande retrato exposto em frente à Catedral da Colônia. Esse retrato foi feito com centenas de milhares de imagens de jovens de todo mundo. Então fizeram basicamente um mosaico lá com várias fotos de jovens do mundo inteiro para fazer o retrato de João Paulo II. A próxima Jornada Mundial da Juventude foi em 2008, em Sydney, na Austrália, com a participação também do Papa Bento XVI. O tema foi Recebereis a Força do Espírito Santo, que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. E o hino foi Receba o Poder. Essa Jornada Mundial da Juventude é considerada uma das menores que já ocorreu na história da Jornada Mundial. E também ocorreu em um país onde a maioria dos habitantes não são católicos. Apenas 26% da população se identifica como católico. Que desafio, hein? Exato. E cerca de um quarto dos habitantes da Austrália, eles são aborígenes, que são habitantes nativos da Austrália que vivem à margem da sociedade australiana. E o que foi legal é que esses aborígenes, durante a Jornada Mundial, eles saudavam os peregrinos, o Santo Padre. Teve uma procissão sobre a água, né, nessa Jornada Mundial da Juventude também. Nessa JMJ, o Papa, o Bento 16, ele aproveitando o tema do Espírito Santo, ele aproveitou e crismou 24 jovens. Essa jornada, apesar de ser uma das menores da história das jornadas, ela resultou em um grande avivamento para a igreja local. Foi percebido o convite do Papa Bento XVI aos jovens para se tornarem os profetas de uma nova era e também para aspirar à santidade, com a seguinte frase: graças à ação do Espírito, possam os jovens aqui reunidos para a Jornada Mundial da Juventude ter a coragem de se tornar santos. Isso é o que o mundo precisa, mas o que eu quero é outra coisa. Foi a primeira Jornada Mundial da Juventude que foi totalmente coordenada pelo Papa Bento. Ele nos chamou a ser santos, né? O próximo foi em 2011, que ocorreu na Espanha, na cidade de Madrid, também com o Papa Bento. E o tema foi Arraigados e Edificados em Cristo, Firmes na Fé, Colonenses 2:7. O hino também foi praticamente a mesma coisa do tema, o nome é Firmes na Fé. Durante a jornada, ocorreram vários protestos na capital espanhola, ilustrando não somente as dificuldades sociais e econômicas, mas também a crise da fé do velho continente. O que é interessante dessa JMJ, que o tema dela coincidiu com uma coisa que aconteceu. Tava vendo o vídeo, ele ia a reportagem. Uhum. Que durante o discurso do Bento XVI, caiu uma baita de uma tempestade. Cara, pensa, 500 mil de pessoas, tá ligado, nesse espaço. Ninguém arredou o pé. Tentaram levar ele para um lugar para esperar a chuva. Ele falou assim: não, se os jovens não forem embora, eu também não vou. E ele ficou ali. E aí, quando ele voltou, ele falou assim: passamos por uma grande... Não lembro direito como é que ele falou. Cara, eu achei show de bola, viu? Sabe aquela tempestade assim de sair levando, de levar neguinho voando, tá ligado? E a galera ali, tipo assim, ó, todo mundo encuidinho ali. E o Bento XVI ali, você vê que ele tá ali próximo ali, né? E aí depois veio esse relato aí de que sim. Tentaram tirar ele e ele falou que não ia sair. Muito bom isso aí. Mas, assim, pouco antes de começar a adoração ao Santíssimo, a chuva e o vento parou. Exatamente. É. Como se não tivesse ventado nem chovido. Aí tem duas coisas, né? Ó, primeiro, como fazer um evento no lugar que chama quatro. Não dá, eu não sei. Acho que aí já é uma. Então, mas aí que tá. Fizeram os quatro ventos, sabe por quê? É. Porque o tema era Firmes na Fé. Pois é. Foi um ótimo local pra mostrar a fé, né? Porque. Né? Caraca, mas. Melhor 4 do que 8, né? Se fosse 8, acho que tinha levado embora. Mas são 4 ventos, cara. Já não tem lá lugar pra você correr, sabe? Isso aí é um acontecimento da Bíblia em tempos atuais, né? Então. Tipo Jesus no barco, entendeu? Soprou. Na hora que um pouco antes de Jesus entrar assim, acho que Jesus já falou assim, ó, parou com o vento. Não vai ter 4, nem 3, nem vai ter 2, nem vai ter 1. Vai ter nada de vento. Vento aqui não. E a fé foi testada e em seguida Jesus Eucarístico tava lá marcando presença. Né? E foi assim, foi um dos momentos mais marcantes que a gente tem relato durante a Jornada Mundial da Juventude. E depois de 2011, ocorreu em 2013 no Brasil, no Rio de Janeiro, já com o Papa Francisco. O tema foi Ide fazer discípulos em todas as nações, Mateus 28:19, e o hino era Esperança do Amanhecer. Foi a jornada que eu consegui ir. Você foi no primeiro dia? Não, eu fui nos dois últimos. Teve um protesto no primeiro dia que o Papa o bandinho de Zé Povinho chegou lá e começou a fazer protesto contra os gastos públicos, porque estão dando dinheiro para a Igreja Católica, e fizeram mó auê, aquela demagogia de sempre? Sim, sim, com certeza. Detalhe, teve esse protesto aí no, nos primeiros dias, e eu, no final de semana que eu fui, tinha 3 milhões e meio de pessoas em Copacabana. Depois da última pessoa lá que estava participando da Jornada Mundial, tinha um isolamento, e tinha um protesto de umas 30, 20 pessoas na jornada, que era como se o Papa fosse, tipo... preconceituoso com homossexuais. Foi aí que essa meia dúzia aí pegou e... fizeram várias coisas, né? Acho que falaram que teve beijo gay, que teve, sei lá, teve cena de sexo, sei lá o que aconteceu. Eu sei que tava uma patifaria só, e eu me pergunto, será que a gente tá em condição mesmo de liberação de maconha? Será que a gente tá mesmo preparado pra liberação de aborto? Todas essas coisas que esse povinho pluralista aí que diz que eles querem discutir com a igreja, eles vão e se comportam desse jeito. Será que realmente eles estão preparados para isso? Será que a gente está preparado, né, para dialogar com esse tipo de gente? Isso é uma coisa meio complicada, cara, de se pensar, por causa que, assim, a ponto de vista humano, o respeito tem que ser mútuo, sabe? Que, assim, por exemplo, que nem na Jornada Mundial da Juventude, ninguém tava sendo preconceituoso com eles, ninguém tava falando que era certo, que era errado. Uhum. O pessoal da Jornada Mundial da Juventude tava curtindo a Jornada Mundial. É, só que esse povo, eu acho que tentou alguma forma de chamar atenção, alguma coisa assim, e foi lá protestar durante um evento. Mas, assim, não deu audiência por causa que tinha 3 milhões e meio de pessoas ali, então 30 pessoas acabaram não fazendo barulho, sabe? Cara, o que me deixa indignado é você tira pelas Olimpíadas, né? Tava todo mundo falando que ia ser uma porcaria. E assim, a gente, nós brasileiros, nós somos descrentes em nós mesmos. Quando o bicho pega, quando aperta a coisa, o brasileiro sempre dá um jeito. Só que, infelizmente, a gente tá muito disposto a jogar água na fogueira, em ser pessoas mais construtivas, né? É, eu entendo que tem pessoas que realmente não concordam com isso, que acham que a Jornada Mundial é uma bobagem. As coisas que são ditas, certo, cara, é criado um jeito de realmente partir pra guerra. Mais ou menos que nem o que acontece com terroristas, sabe? Os caras estavam fazendo os desenhos lá do Maomé e os caras estavam falando, olha, certo, para com isso daí, porque isso aí vai acabar em cagada. Aí tudo, não, porque nós somos da imprensa livre, nós temos os nossos direitos, nós podemos falar o que quiser. Aí o infeliz foi lá, dá tiro em todo mundo e fala, ah, o terrorismo, isso, se a gente tem como evitar os problemas, por que que a gente realmente não evita? Né? Verdade. Né? A gente tá sempre tão disposto a falar mal e a gente não quer saber se em quantos vai respingar isso daí, em quantos vão afetar, em quantos... Tem gente que tem o ar pacífico. Fala assim, ó, fulano tá falando mal, mas... Beleza, é, uma vez foi até uma publicação no Facebook, acho que foi até você que me mandou. Era uma charge onde que mostrava que o terrorista, se falar mal do terrorista, o terrorista vai lá e chega junto. Já os católicos, eles, esse povo mais de paz, né? O cristão é um povo mais tranquilo. Então, assim, a gente procura revidar menos esse tipo de agressão. Certo. Entendeu? Só que, uhum, cara, não é todo mundo o seu lado pacífico, entendeu? Sim. Tem muita gente dessa porrada. Aí aparece esses infeliz pra falar mal de um evento que trouxe... Teve gente que veio no Brasil pela primeira vez. Sim. Isso é uma coisa boa. E detalhe, se você for pensar a nível de dinheiro, tanto que foi gasto pela Jornada Mundial da Juventude, não teve envolvimento de governo nessa parte. Foi só a igreja que pagou todo o evento. Se você pesquisar aí, pode... Tanto que a igreja tava com déficit pra terminar de pagar algumas coisas, e veio ajuda de Roma pra pagar isso. É, andou até vendendo alguns prédios. O Papa mesmo doou 11 milhões de alguma coisa. Sim. O outro lá falou, cara, falou assim que só na visita do Papa se gasta milhões, porque tem que pagar CT, tem que pagar Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Militar, é, tem que armar todo um esquema forte de segurança, que não sei o quê. Não dá pra entender, velho. Então, Mas aí que tá. Tirando o Papa como líder religioso, ele também é, ele é o chefe de uma nação. Que nem, por exemplo, quando o Obama vem pro Brasil. Exatamente. O Papa é a mesma coisa. O Papa é o presidente do Vaticano. O Vaticano é um país. É um país. Então, assim... É o chefe de Estado. Exatamente. Por tanto que quando ele chega no Brasil, ele é recebido pelo presidente do Brasil. Uhum. Não é porque ele é o Papa. É por causa que ele é o chefe do Estado. Ele é o chefe do Vaticano. Ele tá vindo de um país visitar o outro. É isso que me deixa indignado com esse povo. Porque é o Papa, aí neguinho começa a falar, não, porque tá gastando dinheiro com a Igreja Católica. Não tem cabimento essas coisas, entendeu? Sim, com certeza, mas sabe o que é, Marvelous? Uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás, cara. A Igreja Católica, ela é perseguida. Essas pessoas que falam mal, que gostam de correr atrás, acaba sendo uma coisa meio que natural, porque ela sempre foi perseguida, entendeu? Cara, como é que as pessoas podem querer ter razão nisso se a gente continua votando mal? A gente aceita vários tipos de desaforo. Agora, depois que faz toda a cagada, aí a gente quer fazer protesto. Aí a gente quer os nossos direitos. Mas em época de eleição, a boa parte das pessoas vende seu voto. Sim, com certeza. É claro que sempre vai ter um que vai falar, eu não vendo meu voto. Cara, com certeza, se não vende, pelo menos entrega de mão beijada, porque sabe que o cara rouba, que o cara tá envolvido num monte de coisa e que o país só tá essa porcaria porque o brasileiro tem a preguiça, entendeu? E a pachorra de continuar votando em gente que já mostrou que só tá pra roubar. A gente tem a coragem de descer o pau num evento que, de certa forma, eu acho que o Brasil precisa mais disso. De evento religioso, sabe? Coisas onde que você extraia coisas boas, entendeu? Não é que não carnaval, é que nem o governo gasta os tubos com carnaval, entendeu? E fora outros eventos, cara, não dá pra entender essas coisas. Sim, concordo com você. É aí que tá o Marvelous. As pessoas, elas não focam no que é importante. Elas focam nas coisas que vão dar audiência pra elas. Então. Então, o motivo da minha indignação é que às vezes as pessoas, elas querem só causar mesmo. É. Eu entendo que tem alguns que compram essa ideia de que, ah, porque a Igreja Católica, porque é besteira e que não sei o que, eu prefiro gastar o dinheiro com carnaval, que eu prefiro dar o dinheiro pro político do que dar pra instituição religiosa. Então, assim, cara, é um tipo de comentário que tem muita gente, mas muita gente, por incrível que pareça, muito católico, entendeu? Muito cristão, que compra essa ideia. Tudo no Brasil em que você vá fazer, qualquer evento que seja, qualquer coisa grandiosa no Brasil, todo mundo tem que dar um jeitinho de levar um por fora, entendeu? Exatamente. O Brasil é o... Como que eu posso dizer? O Brasil, ele gosta de... Ele gosta do errado desde que ele seja envolvido. O brasileiro é esse. E quando tem uma jornada mundial onde que muitos não conseguem levar um por fora, entendeu? Aí fica aí em fazer essas macacadas, entendeu? O que aconteceu de importante aí pros católicos que participaram? Eles foram bem recebidos pelas comunidades carentes do Rio de Janeiro. Então teve as favelas, os morros lá com o do Alemão e tudo mais. Os peregrinos foram bem recebidos nesses locais. Todo mundo achando que poderia acontecer alguma coisa. E não teve relato de nenhum problema muito grave. Nenhum problema dos peregrinos no meio das favelas. Outra coisa legal também é que o Papa Francisco se sentiu em casa, por causa que ele é argentino. E foi a primeira vez que ele veio pro continente dele, né? Que a praia de Copacabana teve 3 milhões e meio de pessoas na virada da... Na vigília, né? Na vigília, o ápice. Cara, eu tava lá, viu? Pensa num tanto de gente. Eu cheguei, ó, pra você ter noção, que nem... Eu tava sem trabalho, tava desempregado. E na semana que teve a Jornada Mundial da Juventude, tinha acabado de receber a notícia de que eu tinha passado numa entrevista e que eu ia começar a trabalhar 2 semanas depois. Caraca. Mas assim... Que moral, hein? E eu já, naquela febre de querer ir, então notícia, eu falei, meu, preciso ir. Aí eu catei, fui ver com o pessoal de Mogi lá que tava indo de excursão, se tinha vaga no ônibus ainda e não tinha. Eu falei, mas eu não vou assim, eu vou do mesmo jeito. Corri pra rodoviária de Mogi. Vocês têm algum ônibus que vai pro Rio de Janeiro sexta-feira à noite? Ah, a gente tem, sai meia-noite daqui. Falei, é assim mesmo. Comprei a passagem de ida. Aí comprei a passagem de volta. Só comprei a passagem de volta, eu comprei pra Guarulhos, porque não ia ter pra Mogi. Então catei o ônibus meia-noite em Mogi. Cheguei no Rio de Janeiro umas 6:30, 6 horas da manhã, na rodoviária do Rio. Procurei um ônibus. pra ir pra Copacabana. Detalhe, eu nunca tinha ido pro Rio de Janeiro, tá? Eu não conhecia nada lá. É, mano, você se aventurou mesmo. E fui sozinho, não fui, foi só eu e Deus. Aí cheguei lá na rodoviária, perguntei pra um, pra outro, como que fazia pra ir pra Copacabana. Encontrei um ônibus, peguei o ônibus. Na hora que eu cheguei na próxima praia de Copacabana, eu encontrei uns 30 bispos, cardeais. Caraca, você já chegou com a cúpula já, hein? É, na hora que eu cheguei lá, eu encontrei roupa preta, né? Uhum. Alguns com usando o vermelho junto, outros usando o rosa. Eu falei, meu, são cardeais e são bispos, arcebispos, né, que estão ali. Tranquilo, passei por eles, cumprimentei, tudo certinho. Cheguei na praia de Copacabana. Cara, tinha 4 pessoas na praia de Copacabana. Mas tinha muita pouca pessoa na praia de Copacabana, cara. Isso foi 6:30 da manhã. Tipo, já guardando lugar. É, basicamente isso. Ou que, assim, participaram na sexta-feira de algum evento lá e foram pra lá e já ficaram dormindo lá. Próximo do palco e tudo certinho. Aí, beleza, 6 horas da manhã. Fui, tomei café e tal. Aí liga o pessoal de Mogi que tava indo de excursão. O pessoal nem tinha chegado ainda, cara. Faz amizade com um, com outro, com um, com outro. Encontra um padre, encontra um amigo. Fui visitar uma igreja que tinha próximo. Encontrei o pessoal da comunidade católica Palavra Viva. Sem marcar, sem nada. Acabei encontrando o pessoal que eu conhecia lá. Olha aí, lá. O mundo pequeno. Olha o mundo girando. Foi pequeno mesmo. Por causa que assim, isso foi meio dia mais ou menos. Eu falei, vou procurar um mercado pra comprar alguma coisa pra eu comer e tal. Aí saí andando pelo bairro de Copacabana. Corajoso. Cara, não parava de chegar gente na praia, velho. Toda hora que você olhava era uma bandeira diferente. Eu conheci pessoal até da Antártida lá, velho. Sério? Sério, encontrei um pessoal com a bandeira da Antártida. Eu falei, não, mas você não trocou ideia. Não, cumprimentei e tal, tentei conversar, mas meu inglês... Nesse dia totalmente... tava... Esse dia não tava bom. Não, nesse dia eu esqueci a legenda em casa, eu não conseguia entender o que eles falavam. Mas... Caraca, esqueci a legenda aí passado. Aí, mas assim... Então eu falei, meu, eu posso andar por qualquer canto aqui que eu tô junto com essa galera. E era muita gente mesmo. E aí eu cheguei nessa igreja, eu falei, pera aí, meu, eu conheço aquela pessoa. Nossa, eu conheço ela também. Nossa, eu conheço aquele padre. Quando fui ver, era todo mundo da comunidade católica, cara, que tava junto lá. Aí você já conseguiu já um grupo pra se instalar, porque, meu, você tava no... E assim, eu tava sozinho até então, tipo, sem ninguém por perto. Aí, com tal, fiquei lá umas 2 horas com o pessoal, conversando, botando assunto em dia. Depois me despedi, voltei pra praia, liguei pro pessoal de Mogi. O pessoal tava... Eles saíram andando do sambódromo do Rio até pra Copacabana. Não sei a distância disso, mas eu sei que os caras levaram. Chegaram umas 8:30 da manhã no sambódromo e chegaram na praia de Copacabana umas 8 horas da noite. Então... Eles andaram o dia inteiro. Eles foram. Caraca, velho. Caminhadinha nervosa, hein? Porra. É, aí beleza. Aí tem um negócio que eles chamam de cambiar, né? Que é você pega as lembrancinhas do seu país e troca com as lembrancinhas dos países. Que esse bagulho é muito show, velho. Meu, coisa. Tipo, assim que nem, por exemplo. Encontramos uns espanhóis lá, batemos um papo, eu entreguei o chaveiro e ele me deu um outro chaveiro lá do país dele. É, chaveiro com chaveiro tá na média, Então, eu encontrei o... acho que é do México. Entreguei o chaveiro e ela me deu um marca-página que é a coisa mais linda. Eu falei, velho... Não, cara, mas tu trocou? Sim, sim. Mas era o quê? Um pedaço de papel? Não, um plástico? É meio... Não, é meio que tipo um alumínio, cara. Ah, tá, isso aí, então show de bola. O presente, tipo, basicamente assim, o cambiar, na verdade, é você dar um presente pra ela e te dar um presente. No geral, foi bem, bem bacana. Aí, tipo, aí eu passei a noite, a gente dormiu na praia, daí dormiu numa calçada lá em frente a um prédio que tinha na beirada de Copacabana. Na calçada mesmo, assim, tipo, duro embaixo, asfalto, o pessoal dormindo na rua. Areia, o pessoal dormindo também. Você dormiu na calçada? Sim, eu e todo mundo. Caraca, meu, você não tava perto da praia? Sim, só que tava cheia a praia. Meu, mas não dava, não tinha um espaço pra você. Não. Tipo assim, ó, você cavava um pouco assim, tá ligado? Não, não tinha, cara. E não se tinha. Enrolava com areia, velho. Mano, esquenta não, pra cacete, velho. Não tinha, não tinha. Assim, tipo, claro, eu levei meu saco de dormir, levei meu colchonete, tudo certinho. Ah, você foi equipado, você foi com a mudança. Em teoria, a ideia era dormir na areia mesmo, mas como tava lotado, não dava pra chegar na areia, a gente não podia nem atravessar a rua pra chegar do outro lado, a gente ficou do lado dos prédios. E tinha uma senhora do prédio lá que a gente ficou, que ela ficou filmando a noite inteira o pessoal, cara. Ela ficou filmando o povo dormindo? Filmando, isso. Caraca, ela ainda. No outro dia, essa senhora tava próximo lá. E aí ela comentando: nossa, eu nunca vi um evento na praia de Copacabana tão cheio e sem dar uma briga. Importante ressaltar isso. Isso, mas esse evento da Jornada Mundial da Juventude, ela ficou impressionada. Cara, experiência da hora, hein? Né? Aí detalhe, domingo, eu esperei o Papa vir com o Papa Móvel, ficou pertinho de mim, assim, uma distância de uns 20 metros de onde eu tava. Depois catei o metrô, cheguei na rodoviária, tudo certinho. Na rodoviária, eu encontrei um padre que é argentino, que tinha trabalhado com o Papa Francisco, a gente conversou um pouco, como tô junto. Olha só. E ele tava aí vindo pra São Paulo, porque a passagem de São Paulo pra Argentina era bem mais barata do que do Rio pra Argentina. Olha só. E a passagem de São Paulo, de Rio pra São Paulo também era cara. Tava vindo de ônibus pra São Paulo pra pegar o avião pra ir pra Argentina pra visitar os familiares. Queridos jovens, isto quer andar com vocês. Vamos lá então pra nossa última Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu esse ano, basicamente no final do mês de julho. Foi em Cracóvia, na Polônia, com o Papa Francisco. O tema foi: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus 5:7. Esse tema foi escolhido pelo Papa Francisco. E lembra que a gente comentou a respeito das jornadas mundiais que ocorrem nas dioceses? Uhum. Então, em 2014, teve essa jornada mundial da diocese, que o tema foi Felizes os Pobres em Espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Em 2015, teve outro que foi Felizes os Puros de Coração, porque verão a Deus. E em 2006, na Jornada Mundial da Juventude, foi Felizes os Misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. E nessa Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco mandou uma mensagem para os jovens, para a jornada. Jesus, quando enviou os 12 em missão, disse-lhes: não possuas ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador merece seu sustento. A pobreza evangélica é a condição fundamental para o reino de Deus se estenda. As alegrias mais belas e espontâneas que vi ao longo da minha vida eram de pessoas pobres que tinham pouco para se agarrar. Essa foi uma mensagem do Papa Francisco para a 31ª Jornada Mundial da Juventude. E o tema do o hino, o nome é Bem-aventurados Misericordiosos, que é o segundo hino já da Jornada Mundial da Juventude, de autoria polonesa. Esse hino foi gravado por brasileiros também, que foram gravados pelo pessoal do Brasil. Durante essa Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco visitou um campo de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. Foi onde foram, digamos, maltratados ou até mesmo assassinados alguns cristãos, não só católicos, mas de outras religiões também, alguns judeus. O Papa tirou para fazer um momento de contemplação nesse local, de um momento de silêncio e muita oração, que é no campo de extermínio, né? O que eu achei legal foi o quanto que é forte o local onde foi esses campos de extermínio, né, cara? Que até hoje, né? Até hoje a humanidade não esquece, né, o que aconteceu nesses campos de concentração. Mas ainda tá na nossa natureza, né? Querer discutir por pouco, brigar por coisas. E sendo que a gente só precisa olhar um pouquinho mais pra trás, assim, ver as cagadas que as pessoas estúpidas fizeram. Verdade. E assim, que nem, né, nesses campos de extermínio, o Papa visitou uma cela, que é a cela 18, que foi onde o São Maximiliano Kolbe pagou a pena destinada ao pai de família. Só que ele era franciscano. E a pena que era destinada aos pais de família consistia na morte lenta, com privação de água e comida. Então, depois de 2 semanas de agonia e diante de obstinação do franciscano, que em rezar, em toar hinos a Maria, São Maximiliano Kolbe faleceu no dia 14 de agosto de 75. Pra você ver do que nós, seres humanos, somos capazes. Verdade. Graças a Deus, hoje hoje a gente não tem mais o nazismo operando em nenhum país. Temos outras coisas, mas não o nazismo, graças a Deus. Mas teve um padre que foi assassinado no, durante a celebração de missa. Exatamente. Ele estava celebrando a missa. O padre Jacques Ramel. Ele estava celebrando a missa numa região da França e eles degolaram o padre durante a celebração da missa. Infelizmente, assim, o mundo, como o Papa mesmo falou, o mundo não tá vivendo uma guerra santa, não tá vivendo uma guerra cristã. Outras coisas importantes foi que tivemos missas celebradas no santuário do São João Paulo II, que foi o fundador, né, da Jornada Mundial da Juventude, foi definido onde vai ser a próxima Jornada Mundial da Juventude, que será no Panamá. No Panamá. Se eu não me engano, será em 2019. 2019, e você já tá pronto para fazer o que você fez para ir pro Rio? É mais perto esse aqui, né, cara? Esse eu acho que só precisa cair dentro do navio e, meu, com um pouco de sorte você chega lá. Beleza, então, é isso. Essas foram as histórias que a gente encontrou sobre a Jornada Mundial da Juventude. E nos vemos até o próximo episódio. Deixe seu comentário, seu feedback, sugira temas, diga no que precisamos melhorar. Vamos que vamos. É isso então, galera. Fiquem com Deus. Fui. Acesse www.santopodcast.com.br ou curta nossa página no Facebook www.facebook.com/santopodcast.